faz brilho depois da lona meia, rota do plano. 208547, gol 1233. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 1-1. Falarei, obrigado. Mustang 3805, pronto, táxi 135 a bordo, 4:20, alterna com fim. 26 está agora sob contato radar, 70 milhas, sul do oeste, correção, nordeste de Salvador. Nordeste de Salvador, trip 5626. Sonar 6315, após o Airbus vai prosseguir via Juliette para o 04. Após o Airbus, Natan Juliette para o 04, ou Sonar 6315. Lima 210, no solo 5, no livre pista pela direita, chama o solo 1219. Lima 219, chama 210. No localizador, aguarda do Glide 5240. 5240, completa final, chama a torre 918, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, bom trabalho. Mandou boa tarde, gol no 600, tem informação agora Juliette, quando possível, autorização Natal, nível 390. Temos o 37 aprovado, copia? Copia o 37. Autorizado, Natal 370, via Pazulu 10, decola da 10 com curva à esquerda. A saída é Fuca, transição Zipa. O controle Salvador, opera em 120, decimal 8, acena 5451, no cotejo. Então, autorizado Natal no nível 370, via Pazulu 10, decola da 10 com curva à esquerda, saída a Fuca, transição Zipa. 208, no controle, acena 5451, no gol no 600. Apenas o transponder? 5451. Correto, quando pronto, chame o pushback acionamento, confirmando o gate. Está no portão 09 e vai reportar pushback, gol no 600. Solo, acionei mais 210. Todo gol no 394, informação Juliette, posição 5. 394, aguarde cópia. Guarda 394. 6210, chamou? Afirmativo, segredo. Prossegue via Juliette para o 05. Juliette para o 05, acho que não é 6210. Confirmando, o 05 está ocupado, ele coordenar com a Infraero, que é esse gate que ela nos passou, aguarde, antes da Juliette. Guardará antes da Juliette, acho que não é 6210. Para a torre. Livre 5240, confirme, baixado e travado. Afirma, agora baixou e travou. Livre 5240, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Ciente, autorizado no 0. Confirma a atitude que mantém o trip para Robert Lima? Entende? Sonar 6210, prossegue Juliette para o 06. Juliette para o 06, Sonar 6210, obrigado. Sonar 6141, desce para 3.000 pés ajustado, 1015. 3.900541. Luque Deck House, direto rotatório. Pazulu 10 após rota do plano. O controle Salvador opera em 120 decimal 8, cena 5453, cotejo. Autorizado da Leão 360, decola da 10, curva direita após, rota conforme o plano, saída da EU, letra B10, controle 208, o transponder 5453, voo no 394. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Samará, pronto. 05, gol 1394. 595, controle. Na escuta, prossiga. Alteração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 010, limite será o localizador. Esquerda 010, limite localizador 355. Atinge e mantém 3 mil pés, para informação tem tráfego sua frente, 12 horas, 5 milhas, no rumo oeste, mantendo no 1.500 pés. Paciente, 6141, pera de queda. Mantém 3. Janela 2.10. Ele visto nas drifts, missão 1.219. 2.19, boa. Já 6.12, só aguardar no balizador, ok? Ok, ciente. Olha, 5.2 para a tela, ligou? 5.2.4.0, para sair então via Alfa Kilo para o Paz 3. Alfa Kilo para o Paz 3, 5.2.4.0. Tem um 4.4, pode aprovar a Duna? Zona 4.4, boa Duna da presente. Sem pressa. Trona da presente, desce para 2 mil pés ajustado, 1014, aguardando o vento final para o localizador. 2.904 agora, na guarda, 641. Visão algum campo, aquilo Quebec Serra. Toma a torre no 8.62, aquilo Quebec Serra. O 5.595 vai seguir o tráfego que está agora passando de uma hora, não é? Afirmativo, uma hora, uma milha. O senhor vai seguir esse tráfego, vai manter a proa 010 por mais 2 minutos. Ok, vou reduzir a velocidade então, tá? Gente. Reautorizado 060. 060, 5595. Oceaner 6141 para o localizador, curva à esquerda, proa 140. 140 para o localizador, 6141. 58, chame o controle 208. 208, bom trabalho. O 5595 vai manter a proa 010, descendo agora para 3 mil pés. 010 para 3 mil pés. Controle Salvador, é o TAN 3805, passando 2000 na da Euleda, Bridge. 3805, boa, aciona identificação, correção, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 340, da presente voa Leda após Leda, Bridge. Da presente Leda após Leda, Bridge, subindo ao 340. O trip 5595 para o localizador, curve à direita na proa 065. Direita 065 para o localizador, trip 5595. Zul 411 no 6, reautorizado nível de voo 050. 050, 411 no 6. Estador Eglide, 6141, dona 0. 6141, complete final, chame a torre no 8.62. 26, congratulações pela sua coordenação, senhor Leiton. Boa tarde. Boa. Adão, Serra. India Alpha, Quebec, Brasília. Pela esquerda, depois precipitando a sinal da Onocente, pois nós temos agora uma aeronave passando externo. Sente, Serra. Está descido o trip 5626. 5626, voa pelo desce ao 060. Pelo 060. Aproximação, confirme 3 pouso baixado e travado. Afirmo, baixado e travado. CNE 6141, autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 07 nós, informa o tráfego, o Bravo 92 Papá fazendo espera à sua esquerda, não vai interferir com seu pouso, está mantendo 1000 pés. Gente, visual, com mesmo, não tem que as confirma o vento? Confirma o vento? 120 graus, 07 nós. Gente, livre pouso, 90, 6141. Bravo Whisky, boa tarde, adiciona a identificação do SL 070 na Mari. Taxi Gol 934, PLB de 139, 2 horas e 15 de autonomia até na Salvador. Prossegue então via Pátio Indy Alva até o ponto de espera, condução a torre 1186, assiste agora 10014, bom voo. Prossegue via Pátio Indy Alva na ponte de espera 286, boa tarde, bom trabalho, até mais. O Kilo Alfa Quebec informa a altitude que vai manter, voa na proa da rotatória, CN 5054, confirme seu PLB. Kilo Alfa Quebec, reporte na 20ª milha de Salvador. Reporta 20 milhas de Salvador, o Kilo Alfa Quebec. Tá, 3144 no localizador. 3144, completo final, chame a torre 9862. Obrigado. 5595, desce para 2000 pés, ajustado 1014. Para 2014, 3595 já está estabilizado no localizador. Cliente, aguarde para transferência de comunicações. Azul 4116, desce para 3000 pés, ajustado 1014, inicie redução para 1809. Para 3.014, em redução 4.16. Controle, Papá Romeu Lima, no Interlago, já visual com campo. Papá Romeu Lima, chame agora a torre 9862. 1086, grato, Romeu Lima. Salvador, muito boa tarde, eu triplo Papá Romeu Lima, no Interlago, visual com campo. Triplo Romeu Lima, continue a aproximação, reposta na curta final da 17. Vai reportar na final da 17 o Papá Romeu Lima. É 1-4-1 no solo 03, em pista na direita, chama o solo 1-2-1-9. 2-1-9, tem mais avião, quanto 1. No 44, informações de tráfego, o Bravo 9M2 Papá pousando agora na cabeceira 97, não vai interferir com seu pouso. Ok, então está autorizado o pouso. Na 3144, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 099, que legal no 014. Autorizado, pouso, obrigado. Boa, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá bom. Tá. Esquerda 040, limite ao localizador, vai estar estabilizado. 4196. 4196 vai interceptar na proa 040, desce agora para 2000, ajustado 1014. Intercepta nesta proa 020, descendo para 2014. 4196. Proa 040, 40. Proa 040. Trip 5626, desce para 4000 pés, ajustado 1014. 4.014, 6.26. Bravo Whisky, desça para nível de voo 050, sindicada. 5.304, missão 240, Whisky, Bravo Whisky. Beleza, 240. Complete final, chame torre no 8.62. 5595, controle. Boa tarde, Oxanair 6315 com a Juliette, autorização Guarulhos. 6315, boa tarde, agora de cota Guarulhos. Guardando cota, 6315, pera a entrevista da El, tá? Da El, Leda Brite. A sua guarda. 6141, prossegue via Juliette para o 01. Juliette 019141. Então 13 no 44 no solo 06, em pista para direita, chama o solo 219. virando à direita, ele chama só 1219. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5595, tá passando externo, baixando travando. Trip 5595, continua a aproximação, agora autorização para pouso. Informação de tráfego, Robson 44, pousando agora na cabeceira 9793 com seu pouso. Livre Otamba, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, TAM 3144. 2014, 626. Livro Romeu Lima, no celular 06, sua frequência livre. 63115, Guarulhos 360, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos nível 360, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta o Pezulu 16, após segue a rota do plano. O controle de Salvador opera em 120, decima 8, aciona 5505, coteja. Está autorizado, São Paulo, Guarulhos nível 360, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta o Pezulu 16. Controle 120, decimal 8, responde a 505 do Oceaner 63 no tempo. Correto. Quando pronto, chama em pushback acionamento, confirme a posição. Estamos no 04, camarão para push acionamento. TAM 3144, Juliette para 10. Juliette para 10, TAM 3144. Meia, 10 para 2.000 pés, ajustado 1014, livre final ILSXA, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado no ILSXA, trip 5.000. Whisky Bravo, Whisky 10 para 3.000 pés, ajustado 1014. 3.014, Whisky Bravo, Whisky. De cópia. Tomo Salvador, boa tarde, 5439. Autorização, zona da conquista. Comando 2, aguarde. Salvador, do 4 de nós. Comando 2, para a cópia, aguarde. Zona 9, 5595. Paulo Salvador, é o trip 5595, lembrando, molde, boa tarde. No meio, a tráfego avistado, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado pouso pistão no zero. Pouso autorizado pistão no zero, 4-1-1-1. Segue voo local com sobrevoo no corredor forte. Autorizado, voo local, 1000 pés, decola 17, curva esquerda, corredor forte, controle, opera 120, decima 8, aciona 0171 no cotege. Reto, Índia November Alfa 02 no POB Pátio 4, acionamento táxi e decolagem agora com a torre na frequência 120, decimal 8, confirmando, 1186 com a torre. Agora para 2.000 pés, ajustado 1014, livre final LSXA, porta estabilizada. 2014 é porta estável, isso para isso. Autorizado, conquista 200, decola 10 com curva à direita, saída Arbor Elefa. O controle opera 120, decima 8, aciona 5474, coteje. Comando Decolado 200, Vitória, decolado 10, boa direita, Airborne a leste, 20, decimal 2, confirmar 5474. 16, no sala 11, no limite pela direita, chama sala 1209. Afirmativo, direita, Foxtrot 219, 4116. 3, puxa sanar, box 11. 11, em vias de imediato. Afirmo. Autorizado, somente. Amarei. Procedimento de acionamento, botão 394, posição 5. Livre, somente. Salário no taxa, 394. Sala Azul 4116, boa tarde, livrou. Boa tarde, Azul, prossegue Alfa, reportando seu Juliette. Somatinho, vai reportar seu Juliette, 4116. Solo Oceania 6142. 026, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 0 grau, 099, que negão no 094. Deve pouso na 10, tráfego 626. Via para o ISC 58, decola da 10 com curva esquerda. Saída pública, transição Caju. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5525, coteja. 350, Recife, Aparuísque 58, pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, 1208-5525. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, confirme a posição. É, portão número 6. Meia dúzia copiado. 24, visual com tráfego nacional? Visual, 924. Após o pouso do mesmo, autorizado além, mantém pista no zero. Após o pouso do mesmo, ali mantém o no zero. Vou no 924. Confirme que chamou para a cópia? 3193, Galeão 360, sentido da informação, quilo. 3193, autorizado Galeão 380, via Brasil 10, após segue a rota do plano, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 120, decimal 8, oceano 5501 no cotejo. Autorizado Galeão 380, via Brasil 10, após rota do plano, decola 10 direita, da Euleda Bridge, no 208-5501, oceano 3193. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 03. Chamará. O Azul 416 prossegue após o Boeing, à sua esquerda. Assim que ele liberar sua passagem, o senhor prossegue então via Juliette para 08? Afirmativo, após o gol, então segue Juliette 08, 4116. Uno 333 tem 149 a bordo, alternado com fim, 4 horas e 20 de autonomia. Checo Delta, aguarde cópia. Uno 333, copiado os dados, o senhor irá aguardar apenas o parqueamento do Embraer da Azul para o 08 e após a finalização do mesmo, prossegue táxi via pátio principal Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 quando chama a torre em 118 decimal 6. A gente vai aguardar a Embraer estacionando 8 após pátio Índia e Alfa, 18-6 no ponto de espera, o gol, Uno 333, obrigado, boa tarde. Livrou o trip, prossegue então o táxi via Alfa Kilo para a parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Mike Eco Delta, solo. É, voo local, informe intenções para a Manati. Copiado, está autorizado. Então, Salvador Manati, 1.000 pés. Decola 17, curva direita, corredor Axé. O controle Salvador, opere 1208, aciona 0125, proteja. Aeto, Mike Eco Delta, no passo 4, confirma o POB? 02, acionamento táxi decolagem com a torre 186. Para o spec acionamento, TAN 3193, portão 3. 03 irá aguardar o TAN 3193. Sente, aguardando. Para o banco, segurão 394, 176 a moda, 3:56, alterna Campinas. Estou no 0, vento 120 graus, 089, fica negado no 04. Livre pouso, whisky para whisky. Dando apenas o bug da companhia, seu prossegue a retaguarda do mesmo via pátio principal em de alfa até o ponto de espera da 10 quando chama a torre 1186. Tente, número 2, segue da companhia de alfa, ponto de espera 186, gozão 394. Salvador, 3561. 3561, Brasília, guarde cópia. Qual a prevista saída, por gentileza? Arbor, Elefa. Bora, já, obrigado. Estou de guarda no transponder. No copia? Só um minutinho, por gentileza. Oi, muito boa tarde, Gol 1-3-3, quanto espera dono zero? Tô no 3-3-3 ali, mantém pista no zero. Ali mantém, 1-3-3. No uísque, vai ao uísque, no salto no mago, confirme pátio. Com meu uísque, vai ao uísque, no salto no mago de pista na direita, me salto 2-9. Bravo Whisky, prossegue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Passando 09. Iniciando o Gol 1-3-3. Espero 90, Gol 1-3-4. 4, mantém ponto de espera da 90. Mantém ponto de espera, 1-3-4. Só no TAN 3093, teria alguma previsão de pista do pushback? 394. Trichamitax. Sente, chamar ataque.